Namastê, amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Agradecemos a sua audiência. Estamos transmitindo ao vivo nesta sexta-feira, trazendo para vocês os estudos comentados de textos e informações do esoterismo, do ocultismo, da teosofia e também de aspectos da espiritualidade humana. E esse programa tem a apresentação de Osmar de Carvalho, amigos e amigas, que sou o coordenador da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. E como sempre, iniciaremos esse programa pronunciando o mantra da vida una, trazendo as influências dos mestres da Grande Fraternidade Branca para esse trabalho, desejosos que possamos ser canais de sua sabedoria para o mundo. Então vamos relaxar o nosso corpo, amigos e amigas ouvintes, vamos tranquilizar a nossa respiração, procurando respirar lenta e profundamente. Vamos procurar fechar os nossos olhos e sentir o nosso batimento cardíaco, buscando visualizar no centro do nosso coração aquela intensa luz branca que emana da nossa chispa divina que habita o centro dos nossos corações. E tranquilamente vamos procurar internalizar, compreender e realizar o sentido destas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. E assim, meus amigos e minhas amigas ouvintes, uma vez mais, boa noite. Agradecemos a sua audiência, o seu prestígio aqui para o programa Lux Esotérica. E nesses dias estamos fazendo o estudo comentado do livro O Caibalion, que é o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Este livro maravilhoso que, no ano passado, no ano de 2008, completou 100 anos da sua primeira edição, livro esse que veio à luz no ano de 1908 e que traz sumariamente aquela filosofia hermética que foi propagada pelo grande instrutor do mundo, aquele que nós chamamos atualmente do Cristo, quando ele se manifestou na civilização egípcia há cerca de 50 mil anos atrás, época em que o Egito nem era aquele deserto, aquela região desértica que é hoje. Era uma região que tinha um clima muito aprazível, um clima praticamente subtropical e que lamentavelmente hoje está desértico. Mas a sabedoria de Hermes continua se propagando, continua vibrando no éter e no espaço, e nós estamos aqui justamente para uma vez mais realimentar todo esse poder, vivificando com a nossa voz esses preceitos, e realmente desejoso que vocês possam, através aqui do nosso estudo, praticarem, incluírem no seu ideário e nas suas práticas as percepções dessas ideias herméticas que nós estamos estudando aqui, amigos e amigas ouvintes. Mas antes desta série sobre o Caibalion, nós fizemos aqui, meus amigos, a série sobre o livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, e foram compiladas 26 aulas no formato MP3 para vocês que querem estudar mais detidamente, ou então em horários alternativos, em locais alternativos, no seu computador ou então nos seus tocadores de MP3. Vocês podem adquirir aqui no site da Rádio Esotérica FM e no site da Loja Esotérica Virtual o CD-ROM Lux Esotérica com a série O Lado Oculto das Coisas, com os 26 programas que trataram dessa temática, das influências ocultas que estão à nossa volta, como nós somos influenciados, como nós influenciamos. Um assunto realmente muito profundo, com muitos detalhes, inclusive com a explicação sobre as defesas psíquicas, sobre a formação de conchas etéricas, astrais e mentais. Vale muito a pena estudar esse material, meus amigos, e vocês podem também, ao adquirir este CD-ROM, nos apoiar aqui materialmente, criando assim condições financeiras para que nós estejamos no ar, como tem sido possível nos últimos 13 anos, que com o apoio dos nossos associados, com aqueles que contribuem aqui com a nossa causa, nós temos levado as palestras, os textos da Loja Virtual e agora também a Rádio Esotérica FM, que traz durante o dia muito boa música para todos aqueles que vêm aqui ouvir esta programação. E agora o programa Lux Esotérica, que se transformou realmente num baluarte aqui, num verdadeiro oásis no deserto de significado da internet brasileira. Meus amigos, estamos aqui de segunda a sexta-feira a serviço de vocês. Da mesma forma que nós estaremos agora neste fim de semana também estudando outros temas muito interessantes, meus amigos, eu estarei juntamente com amigos da Igreja Católica Liberal conduzindo o encontro Agnose Cristã, que vai acontecer lá na Fundação Centro Teosófico Raja, que fica na estrada de Tapecirica da Serra, amanhã, dia 31 de outubro, e dia 1º e dia 2º de novembro, nesse feriado prolongado do dia de finados. Nós estaremos lá fazendo esse seminário, estudando aspectos do cristianismo esotérico. Estaremos lá abrangendo sinteticamente os estudos de livros do Leadbeater, A Gnose Cristã, A Ciência dos Sacramentos, O Credo Cristão, também o livro de Anne Besant, do Cristianismo Esotérico, e o livro de Geoffrey Hodgson, A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada. Durante 3 dias nós estaremos lá fazendo várias conferências, estaremos também celebrando as missas da Igreja Católica Liberal, uma igreja que tem realmente uma visão progressista do catolicismo, uma visão esotérica de todos os sacramentos. Estaremos lá a serviço de vocês também, ouvintes, e vocês podem participar conosco ainda. Ainda há vagas para vocês participarem, tanto para vocês ficarem lá alojados no Centro Raja com a gente nos próximos 3 dias, com a diária a R$ 60,00, com pensão completa, 5 refeições. Vocês pernoitarão lá nas dependências do Centro Raja, que tem acomodações para até 40 pessoas e amplas instalações com sala de conferências, sala de vídeo, sala de meditação, biblioteca com mais de 5 mil volumes de esoterismo, um local que foi projetado justamente para esse tipo de evento. É uma chácara que fica ali na estrada de Itapecerica da Serra, continuação ali da Ponte João Dias, né? E no finalzinho da Marginal Pinheiros. Para vocês terem mais informações, amigos, sobre este evento, a Gnose Cristã, Seminário de Cristianismo Esotérico, acessem o site do Centro Raja em www.centroraja.org.br. Centro Raja, tudo junto, .org.br. Acessem lá a programação do Seminário de Cristianismo Esotérico e telefonem lá para a Marília, reservem o seu lugar. Vocês podem também participar apenas um dia das programações pela taxa de R$30 com almoço incluso, minha gente. Realmente mais barato do que ficar em casa nesses dias do feriado. Vocês são nossos convidados para participarem desta atividade. Então, meus amigos e amigas ouvintes, vamos continuando aqui o nosso estudo do Caibalion, a filosofia hermética. Nós chegamos então ao nono capítulo, que vai nos falar sobre o princípio da vibração. E o Caibalion tem uma frase de sabedoria antes do texto que nos diz o seguinte: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Assim diz o Caibalion. E o texto nos diz o seguinte: o terceiro grande princípio hermético, o princípio de vibração, compreende a verdade que o movimento é manifestado em todo o universo, que nada está parado, que tudo se move, vibra e circula. Este princípio hermético foi reconhecido por muitos dos maiores filósofos gregos que o introduziram em seus sistemas. Mas, depois, por muitos séculos, foram perdidos pelos pensadores que estavam fora das fileiras herméticas. Mas, no nono século, a ciência física redescobriu novamente a verdade e as descobertas científicas do século XX acrescentaram as provas de exatidão e veracidade da secular doutrina hermética. Os ensinamentos herméticos são que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal são devidas inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações. Não só isto, mas também que o todo, em si mesmo, manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápidos que praticamente pode ser considerado como estando parado. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto que se move rapidamente, como uma roda gigante, parece estar parado. Os ensinamentos são que, com efeito, o espírito está num lado do polo da vibração, e o outro polo é de certa forma extremamente grosseiro, que é a matéria, e o outro sendo o puro espírito. Entre esses dois polos estão milhões e milhões de objetos e consciências, escalas e modos de vibração. A ciência moderna provou que o que chamamos matéria e energia é simplesmente modo de movimento vibratório. E muitos dos mais adiantados cientistas estão se movendo rapidamente para aquilo que os ocultistas sustentam, de que os fenômenos da mente são modos semelhantes de vibração e movimento. E permiti-nos examinar o que disse a ciência sobre esta questão das vibrações na matéria e na energia, meus amigos. Realmente, esse princípio é de suma importância para todos aqueles de nós, meus amigos, minhas amigas ouvintes aqui do programa Lux Esotérica, que querem realmente compreender o funcionamento do universo e como esta grande diversidade de manifestações que nós vemos no universo, na verdade, elas estão baseadas em princípios relativamente simples. E o princípio da vibração, ele é uma prova disso. Primeiramente, ele nos coloca a ideia muito clara de que não existe aquilo que nós chamamos, né, de repouso ou de completa estabilidade no universo, meus amigos. Tudo está vibrando, tudo está em movimento, tudo está circulando. Então, a aparente solidez, a aparente fixidez das coisas é, na verdade, uma ilusão dos nossos sentidos, é uma impossibilidade das nossas percepções de captarem realmente a profundidade daquilo que está acontecendo. Então, essas ideias realmente sempre foram do domínio das ciências herméticas, das ciências ocultas, e no Egito Antigo, da onde vem todo esse conhecimento, se tinha um perfeito conhecimento dessa informação. E justamente os egípcios, que foram instruídos por grandes sacerdotes, grandes sábios que vieram da região da Atlântida, que passaram as maiores e melhores informações para os egípcios, nós vemos que quanto mais antiga a investigação sobre a civilização egípcia, maiores são os feitos arquitetônicos, maior é a qualidade da arte, da caligrafia, da escrita hieroglífica. Isso demonstra que realmente esse conhecimento veio de fora, e nós acrescentamos aqui para vocês esta informação, que foram os verdadeiros veneráveis do norte que trouxeram esta tradição, esses conhecimentos para os egípcios. E assim sendo, meus amigos, sabendo que o universo é vibratório, né, existe uma outra ideia que está por trás desta noção de vibração, que é a noção de número, né? O número, que é a manifestação no mundo daquela realidade mais abstrata, da realidade espiritual, ou nós, que a filosofia e nós também podemos chamar de númeno, né? Ou seja, no plano das causas, no plano do todo, na mente de Deus, existem as ideias numenais, ou seja, aquelas ideias primordiais, arquetípicas. Mas quando essas ideias vêm para a manifestação, quando as diversas hierarquias criadoras, que originariamente eram 12 hierarquias criadoras, e atualmente 5 delas já terminaram o seu trabalho de construção do nosso sistema de mundos, do nosso sistema solar, restaram 7 hierarquias criadoras, sendo a humanidade uma delas, sendo a hoste dos anjos outra dessas hierarquias, meus amigos. Então, os números, os arquétipos, eles precisam ser corporificados na matéria. Então, o que permite, né, que essas ideias venham e sejam corporificadas, meus amigos, é a ideia de número, né? O número, e na verdade só existem 10 ideias numéricas, né? Se nós contarmos também o algarismo, o zero, né, que é, por assim dizer, o mais abstrato, o mais transcendental dos números, né, que na verdade nem era conhecido na filosofia, mesmo dos gregos, dos romanos. Depois é que, através da cultura milenar da Índia, que veio a ser utilizado o algarismo zero, né, para representar o vazio, ou aquela ideia abstrata de potência, né? Mas os egípcios tinham pleno conhecimento da existência dessas 10 ideias primordiais que precisam ser corporificadas na matéria, meus amigos. E aí que todas as coisas que nós temos nesse nosso universo material, eles são regulados por essas 10 ideias, por esses 10 algarismos, e isso é exatamente a base da ciência oculta da numerologia. Ou seja, isso que se chama hoje numerologia já existia há muito e muito tempo atrás, né? Obviamente não com esse nome, mas aí nós estamos tratando realmente com uma coisa muito prática, né? Porque nós sabemos que tudo que está dentro do campo da nossa consciência, todos os objetos, tudo aquilo que nós procuramos descrever na natureza, nós dizemos que possui um nome, né? Nós damos uma denominação, e também nós deveríamos dizer que, além de ter um nome, esta coisa, esta pessoa, este animal, este objeto, qualquer fenômeno que é descrito com palavras, ela também possui um número, né? E este número é exatamente aquele que vai manipular o sentido da vibração. E daí, como nos disse o texto do Caibalion, que a diferença que existe entre todas as coisas do universo, na verdade, são diferenças de vibração, são diferenças vibratórias que estão ao nosso redor, e todas elas são dominadas pelos números, meus amigos. Então nós temos que ter um grande conhecimento sobre esta ciência oculta se nós quisermos realmente entender como que o universo se desenrola, como que ele vai progredir. Da mesma forma que nós também temos que ter noção de que o que movimenta todos esses números e, obviamente, todas as vibrações são as funções da nossa mente. A nossa mente trabalha diretamente com os 10 algarismos, que são aqueles que vão permitir toda a manipulação energética do universo e que justamente nos coloca na condição de hierarquia criadora, né? Muitas pessoas têm a sensação de que estão perdidas no universo, e até filósofos, pensadores, religiosos, homens das mais diversas categorias colocam esse sentimento de que o homem não sabe o que, que ele está fazendo aqui, que nós estamos perdidos, e alguns colocam até essas linhas nihilistas ou simplesmente existencialistas, dizendo que o homem está aqui para se fartar, se locupletar, para viver do jeito que ele quiser, para fazer o que ele bem entender nesse mundo. E isso é uma extrema ignorância, meus amigos, porque nós estamos aqui para criar a realidade juntamente com Deus, com a divindade. Nós fomos convocados, quando se iniciou esse universo, para ajudar a construção da realidade. Nós não estamos perdidos como as pessoas realmente desinformadas dessas ideias primordiais chegam a pensar. Porque nós vemos que o ser humano está criando, está modificando a natureza, o planeta, 24 horas por dia, né? Então nós fazemos essa criação, nós fazemos essa transformação, quer nós estejamos informados ou não, que nós estamos aqui para fazer isso. Então nós temos que nos conscientizar e passar a sermos criadores conscientes, e essa nossa criação só será útil, só será perene, quando nós estivermos em contato com a mente divina. Nós precisamos conhecer exatamente quais são os númenos, ou seja, aquelas ideias primordiais as quais nós deveremos corporificar aqui na matéria, através das nossas obras, né? E da mesma forma que Deus cria e emana o seu universo através da vibração, né? Como nos informou simbolicamente o apóstolo João no começo do seu evangelho, quando ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim é o que nos descreve os primeiros versículos do Evangelho de João, onde ele identifica Deus com o próprio Verbo, ou seja, com a capacidade de manipular as vibrações. E a nossa voz, meus amigos, é exatamente aquilo que nos assemelha diretamente à divindade, né? Se nós realmente fôssemos pessoas conscientes, nós teríamos um extremo cuidado com o que nós falamos, com as vibrações que nós emitimos, porque a nossa voz, a nossa vocalização é um instrumento direto ligado com a nossa mente, né? Então nós podemos criar, nós podemos realmente transformar o mundo, e hoje a filosofia está muito consciente que o próprio pensamento é a formatação que nós damos na linguagem, né? A linguagem, as palavras que nós usamos, elas são, por assim dizer, vetores, elas são veículos do significado que existe lá de uma forma perene no plano mental. Daí que nós deveríamos ter realmente um extremo cuidado com aquilo que nós vocalizamos, porque como muito bem nos instruem todas as escolas esotéricas, as escolas ocultas, de que o som tem poder, de que o som é criador, né? De que os nomes têm em si poderes, e esses poderes não são poderes simplesmente materiais, eles são poderes espirituais, são poderes invisíveis, porque ao pronunciar uma palavra, ao pronunciar um nome, nós estamos evocando exatamente as ideias dos 10 algarismos possíveis e estamos combinando-os para fazer uma fórmula que se comunica diretamente com o inconsciente do ser humano e também dos seres da natureza. Porque quando nós ouvimos palavras melodiosas, né, bem compostas, frases bem estruturadas, isso traz justamente um senso estético para nós, que nós percebemos a formulação correta dessas ideias. E os grandes sábios do passado, como foram os egípcios ou como foram os chineses, os hindus, eles tinham tanto conhecimento a respeito disso que eles criaram verdadeiras línguas, verdadeiros dialetos, que tem palavras, que tem uma sonoridade, que ligam essas palavras com ideias divinas, com arquétipos da mente de Deus, como são a língua hierática do Egito, como o hebraico, como o sânscrito. Quando uma palavra sânscrita ou hebraica ou hierática do Antigo Egito, elas são pronunciadas nos planos invisíveis, são geradas forças que colocam esta realidade que está sendo pronunciada através desta palavra, as liga com as ideias divinas. Daí então que nós podemos ser extremamente benéficos na nossa vida, meus amigos, se nós aplicarmos bem essas palavras E faz muito bem a pessoa que quiser estudar esse poder numerológico que está por trás das letras, dos alfabetos, dos diversos alfabetos, saber converter essas letras e essas palavras em números, porque através da nossa voz, através dos nossos pensamentos e da sua manifestação vocalizada, nós então estaremos erguendo a nossa realidade. Então nós devemos, obviamente, o outro lado disso é que nós não devemos usar a palavra para destruir, não devemos usar a palavra para desarmonizar, né? Daí que aquelas práticas de ficar praguejando, né, o dia inteiro, reclamando, né? Hoje a própria neurolinguística demonstra que o cérebro humano, a nossa consciência, ela não entende esses pensamentos negativos, as negativas em si. O nosso cérebro não entende a palavra não. Se eu digo aqui para vocês, não pensem em um carro, automaticamente vocês estão pensando aí no carro, né? Vocês não conseguem cancelar a mensagem, porque a nossa mente só funciona afirmativamente. É preciso afirmar, é preciso ter domínio sobre as formas mentais que nós pronunciamos. Porque essas coisas que nós negamos, né? E a religião, ao longo do tempo, tem cometido esse engano de dizer para as pessoas, olha, não façam isso, não façam aquilo, não, não, não isso, não aquilo. E isso não funciona na cabeça das pessoas. Seria muito melhor se tivesse sido ensinado o que deve ser feito, como fazer coisas harmônicas, coisas belas, coisas bonitas, porque isso sim vai entrar na cabeça das pessoas, porque a nossa mente funciona pelo princípio da vibração de forma análoga à mente divina, meus amigos. Nós criamos com a nossa mente, nós criamos com a nossa voz, então tudo o que acontece ao nosso redor é decorrência direta de todos os pensamentos, de todas as vibrações e de todas as palavras que nós emitimos, e nós haveremos de resgatar a energia de tudo que nós tivermos pronunciado. Daí que os grandes sábios normalmente são pessoas muito silentes, muito comedidas na sua vocalização, ou quando elas vocalizam, elas sempre dedicam o seu discurso para temas sagrados, porque isso traz consequências, traz karmas, né? Ou seja, quando você está vocalizando, você está falando, discursando, você está gerando causas que terão os seus efeitos. Não há como escapar, meus amigos, porque a vibração é que nem um bumerangue. A gente joga ele, o bumerangue vai e ele volta, né? E o lançamento do bumerangue é livre, mas o seu retorno é obrigatório, como nos dizem os grandes textos, né, das escrituras, né? A semeadura é livre, agora a colheita é obrigatória. Então chegamos aqui no momento de nós fazermos um intervalo, meus amigos. Daqui a pouco nós vamos voltar ao vivo aqui com o programa Lux Esotérica. Vamos refrescar aqui a nossa garganta e vocês vão ficar agora com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando você, amigo e amiga ouvinte, a nos apoiar aqui para que estes maravilhosos trabalhos da Loja Esotérica Virtual, da Rádio Esotérica FM e o programa Lux Esotérica tenha condições materiais para continuar no ar com o apoio e com o patrocínio de vocês. Daqui a pouco nós voltamos ao vivo aqui com o programa Lux. E voltamos, amigos e amigas ouvintes, aqui do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Esotérica FM, trazendo para vocês os estudos comentados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia, e estamos estudando nesse período o texto O Caibalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, e hoje o tópico é a lei da vibração. E o texto aqui do Caibalion arremata aqui esse tópico dizendo o seguinte: os ensinamentos herméticos vão muito além dos da ciência moderna. Eles ensinam que toda manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade, desejo, qualquer condição ou estado, são acompanhados por vibrações, uma porção das quais é expelida e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Esse é o princípio que produz os fenômenos da telepatia, a influência mental e outras formas de ação e do poder da mente, com que se está acostumando rapidamente o estudante do oculto, por causa da completa disseminação dos conhecimentos ocultos pelas diversas escolas, cultos e instrutores na época atual. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas, esses estados mentais podem ser reproduzidos. Do mesmo modo que o tom musical pode ser reproduzido por meio da vibração de um instrumento em certo grau, e assim como a cor pode ser reproduzida da mesma forma. Pelo conhecimento do princípio da vibração, aplicado aos fenômenos mentais, pode-se polarizar a sua mente no grau que se quiser, adquirindo assim um perfeito domínio sobre os seus estados mentais, as disposições e etc. Do mesmo modo, pode afetar as mentes dos outros, produzindo nelas os estados desejados. Por fim, ele pode produzir no plano mental o que a ciência produz no plano físico, principalmente, né, vibrações de todos os tipos produzidas à vontade. Esse poder pode ser adquirido somente pela instrução própria, pelos exercícios, práticas e etc. da ciência da transmutação mental, que é um dos ramos da ciência hermética. Uma pequena reflexão sobre o que dissemos mostrará ao estudante que o princípio de vibração compreende os admiráveis fenômenos de poder manifestado pelos mestres de sabedoria e os adeptos, que aparentemente são capazes de ultrapassar ou de destruir as leis da natureza, mas que em realidade simplesmente usam uma lei contra outra, um princípio contra o outro, e que obtêm os seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia, e então realizam o que é comumente chamado de milagre. E terminando esse tópico, diz um dos velhos escritores herméticos: aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. E aí termina aqui esse nono capítulo do livro O Caibalion, que está e nos trouxe toda essa informação sobre o princípio da vibração, meus amigos e minhas amigas ouvintes. E nós falamos que por trás das vibrações estão os números, aquelas ideias seminais que existem na mente de Deus, o que são os números, né? Não números, os números que se manifestam aqui embaixo na forma dos números, né? E o número só consegue manifestar a realidade através do princípio do ritmo, do princípio, né, da polaridade. Então aí se começa a construir a realidade física. Mas antes de chegarmos à realidade física, existe, obviamente, a realidade da consciência humana, que é muito mais perene, ela continua muito mais no tempo do que qualquer obra de qualquer realização física, meus amigos. Então nós temos que prestar muita atenção nesse princípio da vibração, porque tudo o que acontece na nossa vida, todos os ambientes, tudo a que nós estamos sujeitos é apenas uma diferenciação das vibrações, né? Então nós temos que saber construir muito claramente a nossa própria vibração. Nós precisamos ser mestres da nossa vibração. E como foi indicado aí pelo Caibalion em relação aos mestres, eles têm o perfeito domínio das leis da vibração, daí que eles podem realmente alterar o seu próprio estado mental, o seu próprio estado consciencial, e isso obviamente garante, né, um domínio muito grande, e que pode, por correspondência, que é um outro princípio hermético, ter uma correspondência na própria matéria, né? Muitas pessoas ficam abismadas, por exemplo, pelo fato de que os mestres de sabedoria chegam a ficar cerca de 300 a 400 anos no mesmo corpo. Como é que isso é possível? Uma pessoa ter uma vida tão longeva e possuir assim então o verdadeiro elixir da longa vida? Porque obviamente os mestres têm um controle absoluto das vibrações que estão entrando dentro do sistema dos seus corpos, né? E isso, o exemplo mais clássico disso era a do Conde de Saint-Germain, que apesar de frequentar as cortes europeias, jamais foi visto se alimentando, né? Ou seja, ninguém jamais viu ele almoçando, jantando, tomando café, porque ele fazia daquele ato de ingerir o alimento justamente um ato sagrado, onde ele tinha completa consciência e tinha um domínio das vibrações que estavam integrando o seu corpo. E é isso que faz com que o mestre tenha, né, juntamente naturalmente com o conhecimento de outras leis ocultas, que eles possam então ficar tanto tempo no mesmo corpo físico. Mas há realmente um princípio aí que nós precisamos comentar, meus amigos, que é muito importante para a vida prática de vocês, que é um princípio muito simples, né? Mas que precisa estar no fundo da nossa mente. Nós precisamos estar alertas sobre este princípio, porque ele tem a ver diretamente com o princípio da vibração, que é o seguinte, meus amigos, de que a vibração superior sempre domina a vibração inferior. Isso se dá em todos os campos da natureza, até nas manifestações puramente físicas, né? Quando se tem dois corpos e um está mais quente e o outro está com a temperatura inferior, o corpo que está mais quente, ele por indução, ele transmite o seu calor para o corpo que tem menos temperatura. Então isso nos faz antever, meus amigos, de que sempre que nós mantivermos uma vibração superior, a tendência é que nós estaremos no domínio das situações. E muito dificilmente nós seremos controlados pelas situações, mas nós sempre temos que manter, para que esse princípio venha a valer, nós temos que manter sempre na nossa mente, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos, as ideias mais sublimes com a frequência mais alta possível, e justamente procurar retirar do cardápio, do menu, da lista de coisas que nós mantemos nos nossos corpos, todas aquelas que tenham vibrações inferiores. E isso obviamente vai desde o físico, quando nós temos que ter um cuidado com a nossa higiene física, o cuidado com o corpo para que nós tenhamos saúde, né? Cuidado com a alimentação para ter sempre os alimentos saudáveis, os alimentos que supram as necessidades do nosso corpo. E aqueles que ainda quisessem colocar uma vibração superior, né, no corpo, podem adotar a alimentação vegetariana. Aqueles que ainda quiserem ir além podem adotar a alimentação frugívora, né, que é mais eficiente ainda do que a vegetariana, porque o fruto é aquilo que realmente as plantas oferecem, né, gratuitamente para que nós consumamos, porque mesmo sendo vegetarianos, nós estaremos extirpando a vida dos vegetais para nos alimentar. Enquanto que o fruto, a fruta, a planta nos oferece para que nós comamos, porque inclusive aquilo faz parte da própria cadeia de reprodução e de expansão da vida das plantas. Então, a alimentação física mais elevada, né, perdendo apenas daquela alimentação esotérica que nós vamos falar adiante, seria a alimentação frugívora. Comer apenas frutos, porque ali inclusive há muita energia, há muita energia sátvica, como dizem os, né, os hindus, que é a energia justamente que equilibra a consciência, que permite a elevação da nossa consciência. Mas há também essa alimentação esotérica que nós mencionamos, que é necessário. A pessoa que tem conhecimentos do oculto precisam, obviamente, maximizar a sua capacidade respiratória, meus amigos. Através da respiração, nós colocamos dentro do nosso corpo, nós regulamos a entrada da energia divina, da vitalidade no nosso corpo. Então, a primeira e mais importante alimentação é a respiração. Nós temos que estar conscientes dela, porque não só por aí é que vai regular e vai entrar a energia divina no nosso corpo, mas principalmente através da respiração nós podemos apaziguar as nossas emoções e controlar os nossos pensamentos. É uma yoga completa o controle da respiração, que depois passa a ser um controle automático e nos dá asas para ganharmos, né, outras dimensões. Mas essa lei oculta de que sempre o superior domina o inferior, né, nós temos que fazer valer ela no físico e temos que ir para os mundos invisíveis. Nós temos que refinar ainda mais as nossas emoções, os nossos sentimentos, deixarmos de lado todas aquelas emoções grotescas, inferiores, paixões que sejam apenas sensuais e que nos atem, nos prendam aos objetos. Temos que desenvolver, na verdade, o senso estético, o senso artístico, com relação à beleza, à harmonia, porque isso garante uma alta vibração no nosso corpo astral. E no campo da mente, de forma idêntica, nós temos que abandonar no campo da mente os preconceitos, aquela ignorância natural da mente, e temos que nos aculturar, temos que nos informar de tudo que é bom, de tudo que é superior. O mundo hoje vive um verdadeiro dilúvio de informação. Nós temos que saber fazer a seleção dessas informações e manter também a vibração da nossa mente cada vez mais alta. Porque quando nós entrarmos em contato com alguma coisa que tem uma vibração inferior, a nossa mente assim vai preponderar, nós conseguiremos controlar as situações, porque a nossa vibração vai ser mais alta. Então nós é que estaremos emitindo. Ou como diz aquela sabedoria popular, nada que vem de baixo nos atinge, né? Só nos atinge se nós também tivermos coisas baixas, né, na nossa vibração. É exatamente o método que a magia negra faz para, né, atacar as pessoas, é justamente mandar energias idênticas aos vícios que a pessoa tem, às lacunas de caráter, né, de sentimento, de pensamento que a pessoa tem, porque aí essa energia negativa que é enviada, ela encontra o correspondente na aura da pessoa, e aí essa energia negativa se fixa, né, na aura da pessoa, e aí a pessoa é atingida. Você só pode ser atingido naquela vibração que você possui. Se você não tem uma determinada vibração, podem fazer todo tipo de trabalho de magia negra e que o que quer que seja, que isso não vai pegar em você, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando aí às vésperas do Halloween, né? Ou seja, não se preocupem com esse tipo de vibrações negativas, se vocês tiverem boas vibrações nas suas auras, no seu corpo mental, nas suas emoções, e se vocês estiverem limpos fisicamente. Porque é incrível que pareça, a sujeira física, né, do corpo, ou da roupa, ou dos móveis, dos objetos e tal, eles criam condições para que também haja influências negativas. Daí que não é excesso de zelo você estar realmente com roupas limpas, o banho tomado, né, unhas feitas, ali sem sujeira, porque muitas das energias que nós emitimos saem pelas pontas das mãos e dos pés, né? Mas então o princípio da vibração, meus amigos, ele é importantíssimo, porque vai chegar o dia que cada um de nós, e eu espero que vocês já estejam fazendo isso, nós vamos nos dedicar àquelas práticas que vão realmente abrir as comportas da nossa consciência para as vibrações mais elevadas que existem, que são as vibrações do espírito. Mas para poder acessar essa vibração, nós temos que ter momentos de reflexão, momentos para orar, momentos para meditar, meus amigos. É importantíssimo que, da mesma forma que vocês têm tempo para comer, para se alimentar, para estudar, para ouvir a sua musiquinha, para ver a novela ou para assistir um filme, que são obviamente coisas emocionais e o estudo é uma coisa mental, vocês têm que encontrar tempo para cultuar a sua alma e o seu espírito. É preciso um momento para ponderar sobre as coisas, para se auto-observar, para avaliar os nossos atos, para fazer a avaliação de tudo que nós estamos fazendo na nossa vida, e aí vão surgir as condições. Se vocês criarem esse bom hábito, vocês entrarão num círculo virtuoso, né? Ao invés de um círculo vicioso, né, de coisas negativas, vocês criarão um círculo virtuoso, onde vocês, ao se colocarem em contato com alguma coisa superior, com instruções como nós temos nesses livros aqui que nós estudamos, se vocês têm a sua religião, procurem a ler a Bíblia, o livro sagrado da sua religião, vão entrando em contato com essas frequências, dediquem tempo à sua meditação, se vocês praticam yoga, se vocês praticam qualquer tipo de meditação dirigida, meditação transcendental, se vocês só ou apenas têm o hábito de se sentarem para pensar sobre a vida, para refletir, isso já será um grande passo que vocês estarão dando, meus amigos, para entrar no mundo de vibrações superiores. Porque a vibração da santidade, da espiritualidade é tão forte, né, que se conta que na Índia, quando uma aldeia era ameaçada, né, por animais selvagens, se pedia justamente aos homens mais sábios e mais elevados espiritualmente daquela aldeia, para que eles ficassem nas entradas, né, dessas aldeias. Por que isso? Porque os animais, né, os seres que nós chamamos de racionais, ao sentirem a vibração superior, né, a harmonia espiritual dessas pessoas, a tendência é que eles se apaziguem e que eles se afastem, meus amigos. Então, nada é superior à vibração espiritual. Ela realmente é que nos conduz a altíssimas vibrações. E lá na terra do Egito, né, onde havia realmente um conhecimento técnico disso, não era apenas um conhecimento teórico, muitos e muitas pessoas, grandes sábios, grandes mestres do Antigo Egito, atingiram o máximo possível da vibração espiritual humana, porque eles utilizavam exatamente o poder daquelas grandes estruturas que até hoje estão lá de pé, que são as grandes pirâmides, né? A pirâmide não é, meu amigo, como alguns, né, documentários aí querem fazer crer, não são silos para armazenar alimentos, e nem são tumbas para faraós ou para altas personalidades do Egito. A pirâmide, ela é uma máquina iniciática. Ela é uma máquina que tem o domínio pleno da ciência das vibrações, da ciência dos números, e aquelas pessoas que tinham as instruções atlantes, que depois transformaram em instruções egípcias, e que sabiam usar a pirâmide para dentro dela ou próximo dela, para meditarem, elas conseguiam assim expandir muitíssimo as suas vibrações. Porque para vocês terem uma ideia, aquelas grandes pirâmides de pedra, né, e nós temos que imaginar que aquele granito com o qual eram feitas as pirâmides tem uma grande soma de quartzo, né? O quartzo, meus amigos, que está fazendo vibrar nesse momento os nossos computadores e faz com que seja possível a nossa comunicação nesse instante aqui, 22 horas e 1 minuto dessa sexta-feira, é a mesma coisa que está naquelas pedras daquelas pirâmides. Só que ali não precisa nem de se ligar a eletricidade nem nada, porque o formato das pirâmides, juntamente com a relação que elas têm com as energias cósmicas que circulam pelo planeta, né, as energias telúricas que vêm do centro da Terra, né, uma pirâmide daquela gera um campo, né, que é diferente da força. Nós estamos falando aqui de força, mas o campo que uma pirâmide gera, meus amigos, vai muito além da atmosfera, chega quase ao espaço. Daí que a pessoa ingressando ali naquela pirâmide, se ela tiver orientada, se ela tiver um mestre que saiba como fazer a afinação da pessoa com aquela pirâmide, ela pode galgar níveis que nós realmente não suspeitamos nessa nossa cultura materialista que nós temos. Porque o verdadeiro poder não está na força, meus amigos. Não é na explosão, não é na destruição. Infelizmente, o mundo hoje tem armamentos e tem máquinas destrutivas, né? O que importa para nós, na verdade, meus amigos, é a qualidade da vibração. É a qualidade do campo. Se nós temos no nosso campo da nossa consciência a vibração do amor, a vibração do discernimento, da fraternidade, se nós temos boas vibrações no físico, no emocional, no mental e no nosso espiritual. Então, nós precisamos sempre, em todas as ocasiões, procurarmos as melhores frequências, as mais altas influências, porque isso vai fazer com que nós usemos esse conhecimento da vibração para a nossa elevação espiritual, em todos os ambientes, em todos os locais que nós estivermos. E a nossa querida Rádio Esotérica FM contribui com isso, porque nós estamos aqui 24 horas por dia, levando para vocês, deixando que vocês acessem diretamente aqui no, na nossa discoteca, no nosso catálogo de músicas, músicas maravilhosas, harmonizantes, que por si só elevam a vibração das pessoas. Agradeço muitíssimo o prestígio de vocês, amigos, 51 amigos espalhados por todo o Brasil que estão nos ouvindo aqui ao vivo nesse instante, às 22 horas e 4 minutos. E também agradecemos a você que está nos ouvindo através das gravações na internet, aqui no site da rádio ou da loja esotérica virtual, ou você que está nos ouvindo através do CD-ROM desse programa que Lux Esotérica, dessa série que está tratando do Kybalion, que é o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Então, agradecemos muitíssimo a oportunidade de estar com vocês durante toda essa semana, meus amigos. Agora, amanhã nós estaremos lá no Centro Raja, em Itapecerica da Serra, levando o estudo do cristianismo esotérico. Você, amigo e amiga, é nosso convidado. Vão lá passar um dia conosco, almoçar lá conosco e assistir às palestras. Acessem agora mesmo o site do Centro Raja, www.centroraja.org.br. Se informe da programação e com certeza vamos dar um jeito de trazer as gravações dessas palestras para vocês ouvirem, principalmente na loja esotérica virtual. E vamos então terminar esse trabalho de hoje fazendo aqui a vibração do mantra do ser interno, trazendo uma vez mais a nossa conexão com a nossa divindade interior. Vamos relaxar o nosso corpo, procurando fechar os nossos olhos, respirando tranquila e profundamente. Vamos procurar sentir uma vez mais a nossa chispa divina pulsando dentro dos nossos corações, enviando a sua luz a todos os pontos do nosso corpo. Vamos procurar muito reverentemente compreender o significado destas palavras, compreendendo-as, internalizando-as e realizando-as no nosso ser interno, meus amigos. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas. Muitíssimo obrigado pelo prestígio, a audiência de vocês que estão aqui ao vivo conosco. Que Deus abençoe a todos vocês, que a bênção do Mestre siga para todos vocês, e a todos desejo uma boa noite, um bom repouso, e que esse próximo feriado prolongado seja de muita paz, de muita luz, de muita alegria e muita harmonia no coração de vocês. Estaremos de volta aqui só na próxima terça-feira, mas continuaremos trabalhando nesse feriado prolongado amanhã, sábado, domingo, segunda-feira, lá na Fundação Centro Raja, no seminário Agnose Cristã, com estudos do cristianismo esotérico. E terminamos aqui mais uma edição do programa Lux Esotérica, que volta ao vivo às 21 horas na próxima terça-feira. Amigos, esperamos contar com a sua audiência. Ficamos por aqui desejando o melhor para todos. Até a próxima oportunidade, amigos. Ficamos agora com a continuidade da programação musical aqui da Esotérica FM. Música e sabedoria para sua alma. Até a próxima, amigos e amigas ouvintes.